o tiozão, cansado de ver as trevas agindo ali pela TV. Quem paga o preço é você, tio. Vai vendo, e a mente do teu filho eles estão corrompendo. Investem em orgia, promiscuidade, manipulam tua mente com meias verdades. Não gosta daquilo que digo, não vai conseguir me calar. Meu rap informativo de eu tá aqui pra incomodar. A mídia vai falando que tá do teu lado, fingindo ser amigo, distorcem os fatos. É tenso, ladrão, a ação do mal, impedindo na miúda teu crescimento espiritual. Tipo assim, melodia, o proceder, sou pilaco consciente, me arrisco ao que você vê. Na TV só vejo novela e bunda, não passa cultura ou o som do denúncia. Vários artistas é boneco do bode, diz que sou louco, malandro, não fode. Não entende, entendo que eu passo por ser, a mudança acontece pro todo saber. Vários artistas é boneco do bode, diz que sou louco, malandro, não fode. Não entende, entendo que eu passo por ser, a mudança acontece pro todo saber. Eu vou exercendo true, minha função, minha missão não rap é outra, eu não busco a fama não. Eu escrevo pra você true entender, e o problema que delato de tu vamos resolver. Mídia perigosa, vai sua cabeça, mensagem maliciosa fornecida de bandeja. Servos da pirâmide, agem de mansinho, Edir Macedo, Roberto Marinho. Medo no perigo, real, preciso comédia. Eu não abaixo minha cabeça, eu não mudo minha ideia. Não escrevo o que eles querem ouvir, não vou mentir. Escrevo essa mensagem pra tua mente tudo abrir. Essa é minha cara, essa é minha cota. Eu não abraço MC de blá blá blá, rap lorota, 100% original. Terrorista da caneta, do que o Brasil precisa, meu Bladen de bombeta. Vários artistas é boneco do bode, diz que sou louco, malandro, não fode. Não entende, entendo que eu passo por ser, a mudança acontece pro todo saber. Vários artistas é boneco do bode, diz que sou louco, malandro, não fode. Não entende, entendo que eu passo por ser, a mudança acontece pro todo saber. Nego vê, desliga a TV, mensagens simuladas, copinosas a você. Tem gente sorridente, confunde tua cabeça, ferramenta do preço. A caixa negra, pela telinha, te oferece tentações. Junta fatos distorcidos, camuflam intenções. Ferramenta do opressor, produtor da hora preta, reside em tua casa, mano. A caixa negra. A caixa negra. A caixa negra.